Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e oportunidades normalmente se disfarçam de trabalho duro, então muita gente não reconhece. Aqui é o Sandro Magaldi, e um empreendedor bem-sucedido é aquele que vê onde todo mundo está vendo e enxerga o que poucos enxergam. Aqui é Flávio Augusto, e eu tenho uma excelente oportunidade para você no final deste podcast. Gênio. Genial. Aqui é Azaghal, e o pior é você não perceber a oportunidade, o pior é você perceber e não ter coragem de ir atrás. É, isso aí, é isso aí. Agora, ó, eu não sei se vocês riram debochando de mim, eu não sei porque... Não, da genialidade. Eu achei realmente bom. Uma coisa séria, hoje esse podcast vai ficar pra história, porque eu tenho uma novidade pra falar no final desse podcast. Só os mais bravos que resistirem aqui vão saber, e eu vou dar uma oportunidade muito bacana lá no final. Então, vamos ver quem ri por último, tá? Vamos ver quem ri. Muito bem, né? Sim, nós vamos aqui dar continuidade ao papo que a gente teve no último programa, que foi sobre crise, e nós vamos falar sobre como identificar oportunidades, cara, porque às vezes o seu negócio, ele só precisa de você juntar algumas peças que estão lá, voando na sua frente. É você identificar a oportunidade para você poder agir, né? Vamos ver casos sobre isso, vamos entender como que a gente não deixa passar o que vai trazer o sucesso para nossa empresa. Certo? Certo. Muito bom. Justamente, todo mundo tá vendo o negócio e você não tá enxergando. E a maioria das pessoas não estão enxergando uma coisa comum, é isso? Todo mundo vê? Todo mundo vê um cenário, mas ninguém vê a oportunidade. Enxergar é outra, é. Então, como é que a gente identifica essencialmente algo? Vocês têm, na experiência de vocês, um momento em que vocês identificaram a oportunidade que ninguém mais viu e souberam aproveitar isso? O Flávio aí tem um olho clínico. Tem. É, o Flávio tem. Tem faro. Já falou verdade várias. É verdade. Sempre falo que visão é uma característica importante de um empreendedor. O cara tem que ter visão, né? E visão é um exercício de imaginação. É por isso que, às vezes, o sistema de ensino hoje, a escola, a universidade, infelizmente, ela não colabora com a imaginação. Geralmente, aquele formato, matéria, decorar, fazer prova, esse modelinho que as pessoas são treinadas por anos, não promove o exercício da sua imaginação. É, e no fundo, visão é imaginar. Você ter a visão de um negócio é você conseguir imaginar e simular na sua cabeça, conectando uma série de inputs, né, que você tem, a economia, o mercado, enfim, né? O cara tem uma ideia quando ele conecta vários inputs e ele imagina aquele cenário e aí ele enxerga uma oportunidade naquilo. E quando ele enxerga, quando você enxerga essa oportunidade, é como se você estivesse tendo uma informação privilegiada. Por exemplo, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se você pode comprar um apartamento e sabe que vai construir um shopping center na frente desse apartamento, se você tem essa informação antes, você tem a possibilidade de comprar esse apartamento e depois sabendo que ele vai valorizar. Não é? Uhum. Agora, quando você não tem essa informação, você não pode, obviamente, lançar mão desse benefício de comprar um apartamento que vai ter uma alta valorização do que construir um shopping na frente. Sim. Não é? A visão, ela te dá uma espécie de informação privilegiada. Então você tem aquela sacada. Agora, de onde é que vem isso? Vem da observação. Da imaginação, de você estar muito bem antenado, informado com várias coisas, que você não fique naquele modelinho convencional que as grandes massas, elas costumam andar. Então você tem que sair um pouco da manada para enxergar uma visão maior, entendeu? Para você conseguir enxergar as coisas, você tem inputs maiores. Aí você vai ter alguma possibilidade de ter uma visão. Aí você vai enxergar uma oportunidade. Mas eu pergunto, isso é feeling? Isso nasce com a pessoa ou a pessoa consegue treinar e aprender isso? Olha, eu acho que deve ter pessoas que têm mais propensão a serem mais imaginativas e outras menos. Eu acredito que umas sejam, tenham mais e menos, mas eu acredito também que isso é uma questão de treinamento. É uma questão de treinamento. Você treina, você tem que estar fora da manada. Se você está dentro da manada, você só vai olhar o rabo do boi que está na frente, entendeu? A tua visão é do rabo do boi balançando de um lado para o outro, entendeu? Agora, dentro da manada tem menos risco, né? Dentro da manada mais confortável. É mais confortável, você só tem que seguir, entendeu? Agora, fora da manada, errada, você está sujeito a críticas, você vai ter que correr mais riscos, não é? Mas você vai enxergar mais. Sim. Então eu acho que, em primeiro lugar, independentemente da pessoa ter a vocação ou não para enxergar mais ou menos, onde você está? Dentro da manada ou fora dela? Essa é a primeira pergunta. Então, estando fora dela, a tua visão é muito mais ampla. Então, eu acho que é uma questão de treinamento. Aí, quando você enxerga uma vez, enxerga a segunda, enxerga a terceira, pô, você começa a entender como é que funcionam as coisas, sabe? Uhum. E outra coisa, você fica mais confiante também, né? Você fica mais autoconfiante nas suas ideias, nas suas intuições. Algumas coisas deram erradas, por exemplo, né? Eu aqui contei no primeiro episódio aqui que eu tive uma oferta de investir numa empresa, era um investimento de $1 milhão para ter 15% de uma empresa, e eu titubeei, não fiz, e 2 anos depois essa empresa valia $500 milhões, o Google entrou botando grana. Não, aliás, o Google botou $500 milhões, a empresa valia $2 bilhões. E eu perdi, enfim, eu contei essa aqui do primeiro episódio. Sim, sim. Agora, você tem que estar fora da manada, cara. Dentro da manada, você vai ver só o rabinho do boi da frente balançando. Existe um elemento aí importante dessa analogia com fora da manada, que é o seguinte: a gente observa muito empreendedor, e muitos desses empreendedores que a gente conversa, dialoga, farejam muitas oportunidades. Existe um elemento presente em todos eles, que é a inquietude. O cara tá procurando oportunidade em todos os momentos da sua vida. Em todas as ocasiões que ele tem, ele tá olhando. Então, alguns exemplos lá. É o Ari Kozer, quando tá de férias na praia, o Ari Kozer, fundador do Fogo de Chão, né? Tá de férias na praia, ele fica com a esposa dele e tem um insight olhando pro mar de que, puxa, eu posso fazer uma cozinha mediterrânea no restaurante que eu tô comprando, sabe? Uhum. Porque não tem esse modelo no Brasil. Tem um outro caso verídico que acontece agora, no estudo de caso nosso, do meusucesso.com, que tá no ar, que é do Deusmar Queiroz, da Rede Pagamentos, que me impressionou muito. Olha só que história. A gente conta essa história lá no caso. Ele conta essa história no caso, né? Ele estava com a Rede Pagamentos, são as farmácias Pagamentos. Ele tem um outro negócio no mercado financeiro. Ele estava em Belo Horizonte, em um leilão. Ele saiu do leilão e ele vê passar na rua um jovem com uma bicicleta de uma lavanderia. A lavanderia tinha até um nome estranho, não vou me recordar agora. Só que o que ele viu lá? Na lavanderia, escrito assim: vende-se vales transporte. Falou, como assim? O cara vende vale transporte na lavanderia? Opa, tem um negócio aí. Na hora, ele perguntou pro colega que estava com ele, que é o presidente da Bolsa de Valores de Belo Horizonte, né? Falou, amigo, você conhece o dono dessa lavanderia? Ele falou, claro que eu conheço. É o fulano de tal. Ele disse, mudei o voo na hora e fui na lavanderia conversar com o tiozinho lá. Era um tiozinho, muito simples. Falou, é filho, eu vendo aqui vale transporte. Eu compro, eu pego o vale transporte do sindicato, pego deles, quando a pessoa me compra, eles dão 3 dias e eu pago depois de 3 dias, pego o dinheiro que eu recebi e pago depois de 3 dias o sindicato. Ele falou, caramba, tem um negócio aí. Ele voltou pra Fortaleza com aquilo na cabeça, lembrando que era um contexto de alta inflação, então tinha um negócio que chamava overnight, né, que rendia juros de 1, 2, 3% ao dia. Uhum. Você punha o dinheiro na aplicação, depois de 3 dias valia 9% a mais. Ele falou, tá aí um negócio, vou começar a vender vale transporte na farmácia. Foi lá no sindicato lá de Ceará. Os caras falaram, não, nós vendemos aqui, mas a gente vende só no sindicato. Você não quer vender na farmácia? Eu tenho mais, já tinha mais de 100 lojas. Claro, mas eu tenho que vender como vende lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Falou, puxa, tá aí o negócio. Entrou um negócio financeiro. Exato, Flávio, ele trouxe o vale transporte, começou a vender, ganhou um dinheiro danado. Sabe qual que é o resumo dessa história toda? Ele fez acordos com a companhia de saneamento do estado e começou a receber conta de luz, conta de água. Sabe o que aconteceu no final? Mais de 65% de todas as contas de água do Ceará eram pagas numa rede Pague Menos. Conclusão, ele recebeu, primeiro ele ganhou no volume financeiro, segundo ele recebeu um tráfego de pessoas na loja. Claro. Como aconteceu isso, gente? Olha como ele farejou a oportunidade. Um danado de um rapaz com uma bicicleta de lavanderia escrito, vendo vale transportes. Se ele não tá inquieto, se ele tá olhando, como o Flávio comentou, na manada, focado no negócio, ele fala, o que que tem? Ah, que legal, ele vende vale transporte. Olha, ele cancelou o voo dele, perguntou quem era o dono e foi lá na hora, rapaz. É isso. Mas vamos pegar aqui a metáfora da manada de novo. Ó, a manada odeia trabalhar. Infelizmente, é assim. A manada não gosta de trabalhar. Chega sexta-feira, tá soltando fogos. Segunda-feira, ele tá se arrastando. Trabalhar é um sacrifício. Trabalhar é um mal necessário. Então, o que que acontece? Para esses tipos de pessoas que estão fora da manada, por que que eles enxergam essas oportunidades? Eles enxergam porque trabalhar para essas pessoas é uma diversão. Eles se divertem. Não tem nenhum sacrifício pro Deusmar Queiroz cancelar um voo e conversar com o tiozinho da lavanderia por causa do insight que o cara teve. Uhum. Não é? É uma diversão para ele. Então, na realidade, está muito ligado, ainda voltando à pergunta do David, se isso é uma coisa treinada, se é um dom, se não é, isso está muito ligado também ao estilo de vida que a pessoa vive. Às vezes a pessoa, ela aprendeu a reclamar da vida, reclamar de trabalhar, trabalhar ruim, trabalhar chato. Aí alguns pensam assim, pô, Flávio, mas, cara, eu ganho um salário mínimo. Óbvio, né, cara? Infelizmente, quem depende de um salário, ganha um salário mínimo, ganha pouco, é super ruim, é super desagradável, né, ter que depender disso. Mas eu até para quem ganha um salário mínimo e ganha pouco, eu sugiro a pessoa buscar fazer o que ela quer. Porque, na boa, se a pessoa ganha um salário mínimo, se ela vendesse bala, ela ganhava mais vendendo bala. Se ela vendesse amendoim, como você vendia amendoim, Magal, ela vai ganhar mais com amendoim vendendo amendoim, entendeu? O que ela pegar pra vender, ela vai pegar. Ela tem que descobrir esse prazer de fazer. Porque o que dá prazer? Você construir o teu projeto, construir o teu futuro. Isso dá muito prazer. Mesmo porque muitos empresários bem-sucedidos que são estudos de case do meucesso.com, eles tinham salários mínimos. Começaram do nada, irmão. Começaram do zero, né? Imagina, ó, quer ver outra história aí, cara? Você pega o Geraldo Rufino, lá da JR Diesel, sabe como ele teve a ideia, a oportunidade que surgiu dele construir a maior e a principal empresa de reciclagem de peças de caminhão do Brasil, sabe como? É. Ele tinha 5 caminhões, nós já falamos aqui, já contei, num belo dia, o breque de mão não tava puxado, um bateu no outro, quebrou todos os caminhões, ele teve que vender as peças. Daí ele falou, pô, é legal esse negócio de vender peça, né? Tá dando certo. Ó, nós fizemos um evento agora no mês de junho com o Arthur Rufino, que é o filho do Geraldo, e ele, como ele falou, eu posso falar aqui, porque ele abriu a informação. Em 2012, chegaram os gringos aqui no Brasil, né? Esse é o 12º maior negócio do mercado americano, é um negócio de reciclagem de peças. Os gringos chegaram pra entrar no Brasil. Quem eles viram? Esses caras, porque eles são os maiores e são todos legalizados. Acenaram com um chequinho, sabe de quanto, gente? 100 milhões de reais pra comprar JR Diesel. Caraca. 2012, né? 2012, Flávio. Sabe o que esse cara falou? Ah. Não. Sabe por quê? Porque ele tem a visão que o negócio dele vale 5 vezes mais e não vendeu. Você imagina um cara que era totalmente excluído da sociedade, né? Nós já falamos, ele trabalhou no lixão, a mãe faleceu, o pai dele fundou uma favela aqui em São Paulo. Imagina pra um cara desses, depois da trajetória toda dele de vida, receber a oportunidade de vender o negócio dele por 100 milhões de reais, ter independência financeira e falar não. Olha a visão desse cara. Porque ele enxerga a oportunidade de vender por mais. Quanto você estimaria que vale o negócio dele hoje? Flávio, ano passado os caras já chegaram aqui com 200. E ele já disse não ainda. Não. Olha aí. Não. 200 milhões de reais. Pra quem começou catando lixo, tá bom? Nada mal. Agora, vai conversar com o Geraldo Rufino. É uma simpatia. Ele é irritantemente feliz, como diz a filha dele. Ele ama o que faz, adora trabalhar. E realmente, as pessoas que constroem projetos são pessoas que gostam de trabalhar. Então, gostar de trabalhar ajuda você a enxergar a oportunidade. Porque na hora que você estiver lá no ócio, você tá lá na praia, no ócio, você vai olhar para uma coisa e tua mente, teu cérebro tá... Você viu ali aquela oportunidade e aquilo vai desencadear. Ah, mas eu posso fazer isso. Tá aí, nasceu uma ideia, nasceu uma oportunidade. É, por isso, essa é uma boa referência para o nosso ouvinte aí, para quem está nos ouvindo. Oportunidade tem a ver com trabalho. Vislumbrar oportunidade, enxergar oportunidade tem a ver com trabalho. Não tem a ver com sorte. Uhum. Aquela coisa do insight que veio, a ideia que veio, cara, isso é de estudo, repertório, inquietude, foco, predisposição a aprender. Tudo isso é trabalho. Exato. Não tem almoço de graça. E o oposto não, né? Porque a história da manada que eu tava falando é o oposto. É o cara que acha que trabalhar é ruim, acha que trabalhar é um sacrifício. Exato. Aí o cara não tá com a mente dele fértil pra quando uma oportunidade vier, frutificar. E isso que você falou é muito importante, porque quando você tá lidando com o seu trabalho, seja qual ele for, diariamente, né? Quando você tá com a mente muito mais fértil para entender o que acontece nessa esfera do que quem tá de fora, quem tá parado, entendeu? Quando uma pessoa trabalha em agência de publicidade, ela tá a todo tempo, por exemplo, em contato com ótimas campanhas publicitárias. Ele tá indo nos festivais, ele tá vendo o que faz sucesso. Ele tem livros de referências de ótimas campanhas. Então, ele tá bebendo dessa influência o tempo todo. Então, quando você fala assim, puta, o cara criou uma campanha genial. Ok, mas ele não tava em casa escovando o dente, pode até estar, mas ele tava vivenciando esse universo todo dia, se inspirando com o que já foi feito de espetacular e de valoroso nesse universo, e aí a criatividade dele já tá na quinta marcha. Ou o olhar dele para identificar oportunidades já tá muito mais acurado do que um olhar de alguém que tá em posição de zero velocidade, né? Tá em ócio. Esse exemplo que você citou é muito interessante. Nós tínhamos uma agência de publicidade no nosso grupo, no Omets Group, que nós vendemos lá para Abril, e nosso diretor de criação, Santos Cezedelo, que inclusive trabalha no marketing lá com a gente, no meusucesso.com, às vezes ele pegava alguns clientes de graça, ele me pedia autorização, Flávio, tem esse cliente aqui, eu quero pegar de graça esse cliente aqui. Geralmente eram ONGs, alguns projetos de caridade. Uhum. Por quê? Porque isso mantinha o cérebro deles criando coisas novas, entendeu? Sim, sim. Ele criava coisas novas, campanhas novas, motes diferentes, abordagens diferentes. Para um criativo é muito importante ele manter o cérebro dele fértil para novas ideias. Exato, exato. E no empreendedorismo é a mesma coisa. O risco do empreendedor, de repente o cara já tem um negócio há muitos anos, o cara fica viciado naquele negócio dele ali. E não sai do lugar. Ele entra na operação, ele vira empregado do negócio dele, entendeu? Isso é um erro seríssimo. Ele não pode nunca parar de criar, parar de inovar, parar de mudar, porque o mundo muda toda hora, né? Nos últimos 10 anos o mundo mudou muitas vezes. Quantas vezes mudou o seu mundo? Quantas vezes você mudou nos últimos 10 anos? Porra. É verdade. Não é verdade? Eu acho que isso equivale a você arar a terra antes de plantar. É porque se você colocar uma semente numa terra dura, que tá lá parada, que tá socada pelo tempo, pelo vento, pela chuva e tal, tá dura, não vai nascer com a facilidade que vai uma terra arada. Uma terra que foi preparada, que foi mexida, que tá fofa, entendeu? É isso aí. Então, a prática do dia a dia, do mercado, do seu trabalho, do trabalho duro, aí que a oportunidade tá disfarçada de trabalho duro, é que você vai deixar sua mente arada e preparada, fofa, pronta pra receber uma semente que vai germinar com facilidade muito maior do que quem tá com a terra dura ainda no cérebro, né? Eu acho que tudo isso é resposta lá pro Dave, a pergunta do Dave, se era mais talento, mais dom, ou era treinamento. Nosso cérebro tem que treinar ele, né? Tem que treinar. De novo, é como a terra arada, essa é boa a metáfora da terra arada, que o Alexandre colocou, o nosso cérebro tem que ser seeding, né? Tem que ser alimentado o tempo todo com esse tipo de conexão, né? Com esse tipo de informação que vão gerar conexões incríveis. Sabe uma referência, quando eu estava estudando nosso papo aqui de hoje, que eu queria trazer pra gente, até pra sair um pouco do nosso contexto e trazer outras referências pra quem tá nos ouvindo, né? Eu gosto da história que tá, vocês devem estar acompanhando aí, o Airbnb. Uhum, o Airbnb, que aliás hoje, né, o valuation do Airbnb é maior do que o Hyatt. Maior do que um monte de hotel, exato. O Airbnb vale mais que o Hyatt. Não, veja, nesse ritmo, daqui a um ano ele vale mais que o Hilton. Detalhe que o Hyatt tem dezenas de milhares de funcionários, o Airbnb tem 1,000, né? Não, e o Hyatt tem da quantidade de propriedades, né? Sim, os imobilizados, né? O Airbnb não tem nada, quer dizer, tudo líquido, né? Agora, o que me chama a atenção... Vive de aluguel, né? Pois é. O que me chama a atenção do Airbnb, não sei se vocês chegaram a ver essa iniciativa do Airbnb, o Airbnb of Food, né? Que ele tá incentivando as casas que recebem as pessoas a também venderem a comida, ou seja, prepararem refeição para os visitantes. Ou seja, o Airbnb está migrando não só para um negócio de hospedagem, mas também ele começa a competir com restaurantes. Uhum. Cara, desculpa te interromper, Magal. Manda. Explica para o ouvinte, a galera que está ouvindo aí, o que é exatamente esse negócio aqui, esse destino. O Airbnb é um negócio, nem é mais uma startup, mas é uma startup americana que desenvolveu um negócio, uma plataforma de locações de imóveis de propriedade de pessoas comuns. Ou seja, as pessoas podem alugar as suas casas, seus apartamentos, para qualquer viajante. Esse negócio existe no Brasil, é uma das grandes apostas da Olimpíada do Rio de Janeiro, graças à nossa déficit de hotéis no Rio de Janeiro. Então, qualquer pessoa, eu posso pegar um quarto que não está sendo usado na minha casa, coloco lá no Airbnb para alocar para um gringo, para um brasileiro, para um turista, né? E aí vou dar toda a hospitalidade da minha casa para essas pessoas, né? Esse é o conceito do Airbnb. Será que vai ser proibido lá em São Paulo, igual foi o Uber? Boa não discussão. Duvido não, viu? Não duvido não. Nós estamos batalhando contra as tecnologias, né? Quem sabe nós vencemos. Quem sabe as datilógrafas não voltam também. Pois é, cara. Você sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde no posto de gasolina tem que ter um frentista. É verdade. Nada contra os frentistas, né? Eu me lembro perfeitamente da época que começou a se implementar o serviço de autosserviço, né? O self-service. Uhum. E eu achava maravilhoso. No Rio rolou isso. Principalmente como negócio, né? Porque o cara era obrigado a entrar na loja pra pagar e ele acabava consumindo. Eu achava muito bom. E aí veio o sindicato, bababá, e derrubou. acabou completamente. Nem não, se discute mais o tema. Não. Daqui a pouco os Correios vão proibir o e-mail para as pessoas voltarem a mandar carta. Já proíbem o envio postal regular, né? É um monopólio, enfim. Mas quem sabe nós vencemos essa batalha, né? Falando em oportunidades, nada como ter um ambiente que cerceia a liberdade de pensamento, né? De iniciativas disruptivas para você ter acesso a grandes oportunidades, né? Esse, aliás, o que o Flávio coloca é um dos riscos do Airbnb em todos os países, inclusive no Brasil. Existe, sim, um movimento do sindicato de hotéis e tal questionando esse modelo. Porém, a despeito disso, a gente vê que no mundo todo, por exemplo, é um modelo que não só cresce de uma forma avassaladora, como eu disse, hoje o valuation, a valorização do Airbnb é maior do que o Hyatt, um dos principais hotéis do mundo. Mais luxuosas do mundo, né? E aí ele percebe que ele tá ganhando uma repercussão tão grande que ele pode vender, entre aspas, vender comida, vender alimentação. Olha que interessante, cara. Ou seja, os caras lá estão pensando oportunidade. Alguém teve essa ideia. Alguém mapeou, olhou o consumidor, olhou o comportamento e falou, cara, e se nós estimulássemos também que as pessoas estão recebendo os hóspedes vendessem, né, comercializassem, oferecessem um jantar na sua casa? Olha que coisa gostosa, né? Vai dar certo? Agora deixa eu dar uma viajada aqui, Magal. Engraçado isso, porque vão bem esses aplicativos, esses projetos, eles estimulam as pessoas a empreenderem, né? Porque você transforma o quarto vago da sua casa num empreendimento onde você pode faturar dinheiro. Assim, Flávio, como no Uber. Ou seja, isso que eu ia falar, exato. Essa é a tendência de tornar todos empreendedores. O sistema automaticamente reage, não. Bota todo mundo pra caixinha, todo mundo volta pros empregos, acabou. Olha pra bunda do boi na frente, vamos seguir a manada e fim de papo. O que acontece? Eu só tô sendo um pouco crítico nisso, porque eu considero que as tecnologias disruptivas vieram aí e são coisas irreversíveis, é uma tendência irreversível, né? E representam oportunidades incríveis, né, Flávio? Falando em oportunidade, né, cara? É um modelo que a gente acabou de falar aí, vai citando rapidamente, né? O modelo do Easy Taxi, da 99 Taxi, esses caras acabaram com as cooperativas graças a um modelo disruptivo. Olhando o quê? Olhando uma oportunidade. Alguém olhou e falou, escuta, mas pô, quando eu procuro táxi, eu não acho. E tem um monte de táxi entrando na rua aí, e se eu fizesse uma conexão entre esses dois players, né, esses dois agentes, e conseguisse equacionar melhor isso ao invés de ter essas cooperativas que eu ligo e nem nunca recebo a resposta rápida e tal. Tá aí o que aconteceu, cara. Mudou a indústria. E sabe o que é interessante? Todas as ferramentas pra fazer isso acontecer estavam disponíveis a qualquer um. Isso. As ferramentas quais eram? Smartphones com geolocalização, a capacidade de unir isso tudo em um programa que justamente faça essa conexão entre o motorista do carro e você. Pronto. Entendeu? E pronto, cara. Tipo assim, tava lá. Os smartphones, eles, aliás, existem uma cacetada de serviços e empresas que nasceram justamente porque acharam no universo online de smartphone, com todas as ferramentas que ele oferece, soluções para os seus negócios e muitas vezes que revolucionam um negócio que já existia no offline, né? Como é que era o nome disso que se chama? O2O. Exatamente. E você vê tudo, todas as ferramentas estão ali. Estão esperando você meter a mão na massa e juntar e fazer o seu bolo disso, entendeu? O que esses caras fizeram, cara. Ele não inventou a tecnologia da geolocalização. Já existia. Tava lá no celular de todo mundo, cara. Ele só aproveitou isso e aplicou no negócio que revolucionou, mais uma vez, um outro negócio que já tava muito bem estabelecido offline. Então é muito legal aí pra você que tá ouvindo. O Magaldi, ele falou nas entrelinhas o que eu considero que é uma ferramenta excelente pra você criar, imaginar e vislumbrar oportunidades. No inglês, a gente chama do what if. Não é? Traduzindo para o português, e se? Essa é uma pergunta bacana que você pode fazer para você. Ó. E se? E se eu criasse algo que fizesse isso e aquilo? E se? O que aconteceria? Traduzindo para o inglês, né? What if? Eu uso até hoje o what if. O what if, a estratégia, a ferramenta do what if, ela é fundamental para a gente colocar o nosso cérebro para imaginar. Não é? A visão é a imaginação quando você está acordado. O sonho é a imaginação quando você está dormindo, certo? O seu cérebro, ele produz imagens, é a tua imaginação. Quando você está dormindo, você chama de sonho. Quando você está acordado, eu chamo de visão. Então, como é que você estimula isso? What if? E se? Não é? Quantas vezes eu criei coisas dentro da minha própria empresa ou novos produtos? Enfim, e se? Essa é uma pergunta que se você ficar ali horas pensando no e se, tem uma hora que você acha um baita do e se, aí você, aquilo começa a te contagiar, aquele se vai tomando corpo, enfim. Aí chega a hora de você colocar aquela ideia em prática. Flávio, você tem algum exemplo prático do what if que você tenha? Pode ser uma coisa pequena, pode ser, não precisa ser coisa gigante, não, mas pode ser uma coisa pequena do dia a dia. Eu vou aproveitar, Alexandre, para te responder essa pergunta, dando um exemplo prático do meu sucesso.com, que é a empresa que oferece aqui esse podcast, que é um projeto que nós fundamos há 11 meses atrás. Ela vai completar um ano agora, em julho, na realidade, agora quando esse episódio está entrando no ar, a gente está completando um ano de meu sucesso.com. E de onde é que nasceu esse projeto? Ele nasceu num questionamento meu, não é? Eu estava ali no Geração de Valor, procurando ajudar as pessoas, procurando colaborar com as pessoas, não é? Eu via que muita gente conseguia pegar aqueles conselhos e colocar em prática, mas muitas pessoas, somente aquilo que eu escrevia no Facebook não era suficiente. Elas queriam mais. E quando eu percebi isso, eu me fiz a pergunta: what if, e se eu conseguisse transformar empreendedores de sucesso nos professores? Porque qual foi o problema que eu enxerguei? Eu enxerguei um problema que quem ensina empreendedorismo geralmente é um professor que nunca empreendeu. Nada contra os nossos professores. São pessoas importantes, cumprem ali um papel. Mas é óbvio, quem é o melhor professor para te ensinar empreendedorismo é quem empreendeu. Sim. É um cara que tem experiência, que viveu. Por exemplo, se você quer jogar futebol, é melhor você aprender a jogar futebol com um professor de educação física ou com o Cristiano Ronaldo. É? O Cristiano Ronaldo pode não ter a mesma didática, mas ele tem mais autoridade, ele vai saber executar com mais, né? Então, de novo, não estou aqui querendo diminuir a importância não. dos nossos professores, de forma alguma, entendeu? Mas o que eu entendo, eu sempre pensei, puxa, eu sempre tinha vontade, quando eu era mais jovem, de abordar pessoas bem-sucedidas e perguntar para ela: poxa, como é que você fez? Me explica aí. E eu sempre fiz isso, né? Eu sempre, quando tinha oportunidade de sentar do lado de alguém bem-sucedido, eu sugava do cara como uma esponja. Sempre foi uma prática minha. Eu falei, e se a gente, what if, e se a gente conseguir pegar empreendedores de sucesso e transformar esses empreendedores em professores? Através da história de vida desse cara, a gente conseguir ensinar aqueles que estão começando, que estão dando seus primeiros passos. Eu acho isso muito valioso. Porque como eu comecei do zero, eu sei o quanto às vezes a gente precisa dar cabeçada até a gente conseguir chegar em algum lugar. Putz. A gente pode economizar muito tempo e muita cabeçada se a gente tem insights de pessoas que já passaram pela mesma experiência. Com certeza. A gente aprendeu muita coisa na cabeçada aqui no Jovem Nerd. Só por exato. Também. Pô, hoje, assim, o meu sucesso.com tem milhares de assinantes em 20 países, se tornou um negócio bem sucedido, grande, com milhares de pessoas, mas ele começou de um what if. E se as pessoas pudessem aprender a empreender com empreendedores de sucesso? Você vê, é uma coisa simples, mas toda oportunidade vem de uma ideia simples. Uma hipótese que você começa, né? O what if é o quê? É uma hipótese. Você começa a mirabolar sobre uma hipótese. Aí você encontra a oportunidade. É por aí que vai. Tem que ser um pouco o Arthur, o Vigia da Marvel. Tem um personagem na Marvel Comics que é o Vigia. Ele só observa a humanidade e ele é o personagem narrador de contos what if, que se chamam da Marvel, que é o que aconteceria se o Homem-Aranha não fosse mordido por uma aranha, entendeu? Então ele conta histórias de mundo paralelos. O Atu é o nome dele, ele mora na Lua, ele fica observando a Terra. Então ele realmente é o padrinho desse episódio. Isso, é verdade, olha que interessante. Ele observa, né? Exato, exatamente. Observar é importante para você muito criar importante, hipóteses não. interessantes, né? E muito importante cruzar informações, porque às vezes você vê assim, o modelo de negócio tá fazendo um puta sucesso. Aí você, caralho, se empolga. Puta, eu entendo disso, acho que eu também posso entrar nesse modelo. Mas aí você tem que cruzar informações. Você viu uma reportagem de uma empresa que, pô, é foda. Mas calma, que mais que existe informação sobre isso? Será que isso já não é um mercado saturado e você vai ser mais um que vai vir na rabiola daquele cara que foi pioneiro, entendeu? Então, quantos outros modelos existem nesse negócio e como está a saúde dessas outras empresas, né? Às vezes tem um cara que deu certo, que é aquela abóbora gigante de 200 quilos na horta, e ela puxou toda a energia ali, e as outras abóboras não crescem, entendeu? Então, é muito importante você cruzar a informação para também não se iludir com uma ideia e com um momento que parece propício, entendeu? É aquele que a gente falou no outro episódio. Se o meu negócio, ele parece ser muito bom, mas ele depende do dólar, um fator de risco aí, que o nosso dólar tá alto, né? Mas existem alternativas. Então é muito bom você cruzar informações pra você vivenciar o universo que você quer, aonde você quer empreender. Se você tá muito novo e você quer entender como funciona uma indústria, começa a trabalhar nessa indústria. Você não precisa começar a empreender sem saber nada. O Flávio tem toda a história aí do WhatsApp, mas o cara trabalhava já dentro daquele mercado de escolas de inglês antes de ter a ideia do WhatsApp. Ele não estava na escola militar e teve essa ideia. Ele teve que passar por uma experiência, fofar a terra da mente dele para poder aí sim enxergar o que, que ele podia plantar ali. Então, às vezes, cara, o cara quer trabalhar com cinema. Vai trabalhar com cinema. Se mete como assistente. Trabalha de graça. Trabalha de graça de assistente de produção, servindo cafezinho. Whatever. Você vai estar lá dentro, absorvendo todas as ideias, conhecendo as pessoas, fazendo tudo, afofando sua mente pra dentro daquele objetivo, né? Ou chegando à conclusão que aquilo não é pra você também. Exato, exatamente. Só que você faz tudo isso com o dinheiro dos outros, não com o seu. Boa. É uma boa. Agora, eu acho que pra gente fechar esse ciclo e tal, eu queria voltar pro começo, né? A importância da visão, da ambição, do sonho grande. Uhum. Nós temos outra história que nós contamos no meusucesso.com, que é apaixonante, a história do Caíto Maia, da Chili Beans. Esse cara teve uma visão de que ele não estava, ele enxergou a oportunidade que ele não estava no negócio de ótica. Sim. Ele estava no negócio de moda, de estilo de vida. Esse cara, ele mudou a indústria toda, que antes era feita com aqueles caras de jaleco, sabe? Mesmo pra óculos de sol e tal, o pessoal vendia aquelas óticas com a galera de jaleco, óculos, né? Uhum. Ele, com a Chili Beans, ele mudou a indústria. Trabalhou muito, ralou muito, teve essa ambição, esse sonho grande de falar, eu vou transformar essa parada. Como você disse, Alexandre, ele teve que trampar pra caramba, olhar mercado e tal. Agora, tudo veio dele sair, né, de parar de seguir bovinamente, onde todos estavam olhando e falou, pô, tem uma parada aqui diferente. Resultado, né, hoje a Chili Beans é uma marca global, opera em mais de 8 países do mundo, né, e TI é um êxito. É um êxito como marca, como negócio, né? Quantos a anos, visão, irmão? A ambição é fundamental. Em quantos anos, Magalhães? O negócio, 18, né, Flávio? 20, né? 18 anos. É. 18. E isso que você falou, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero fazer um negócio pra ter estabilidade, pra ter um pouco de... sair da minha... saída do perrengue, porque tem muita gente que passa perrengue e quando a pessoa sai do perrengue já é uma grande conquista, né? E a pessoa fica muito empolgada com aquilo. Já é, né, cara? Mas olha só, sonhar alto custa a mesma coisa do que sonhar baixo, do que sonhar com estabilidade, entendeu? Quando você atingiu aquele momento de estabilidade, por que você vai parar de sonhar mais pra frente, né? Eu sou um pouco mais cruel, Alexandre. Eu digo que, estabilidade não existe. É, que não existe, exato. É, porque eu vou te falar, você imagina agora na Grécia, os bancos estão todos fechados. Sim, o cara sim. Que tinha, pô, tinha $1 milhão no banco e não pode lá sacar. E agora? Exato. O cara tava estável, tinha $1 milhão, €1 milhão no bolso lá. O cara não pode sacar. Ninguém sabe o que vai acontecer, se vão confiscar, se não vão confiscar. Não é? Só que o país lá deu calote lá no, nos bancos, nos outros países que emprestaram dinheiro pra eles. Sim, que acudiram eles, né? E é um país que gasta dinheiro pra caramba, o gasto público é gigante, você entendeu? Então, estabilidade não existe. Sim. Mais de 100 mil funcionários públicos na Grécia foram demitidos. Caraca. Eu sou cruel. Você tem razão, eu só tô descrevendo a situação da pessoa que vive no perrengue, e aí ele às vezes atinge um patamar onde... A primeira conquista. Não preciso mais me preocupar com o dinheiro do perrengue, entendeu? Isso dá um respiro muito grande à pessoa. Eu sei porque a gente já passou por isso. A gente já passou por perrengue e já chegou o momento em que não preciso me preocupar mais com perrengue, entendeu? E é um alívio do caralho. É um alívio gigante que dá vontade de relaxar, entendeu? Mas pra que você vai relaxar? Custa a mesma coisa você pensar alto, só não custa o trabalho árduo que você vai ter. E aí que entra a falta de estabilidade que o Flávio falou. Se sentou no sofá e relaxou, o mundo vai continuar andando. E você tá parado. Esse que é o problema, entendeu? É o avião. Se você desligar a turbina do avião, ele cai. Ele cai. O avião para voar, toneladas para serem capazes de voarem, essas toneladas precisam de uma turbina. Se você desligar a turbina, ela cai. Exatamente. Então uma coisa é você saber aproveitar o momento que você está vivendo, se você está no momento de conquista financeira e tal, e outra coisa é você continuar com esse motor ligado que você quer ir lá, você quer num destino que está lá na frente, entendeu? Pra que você vai pousar agora, entendeu? As pessoas continuam evoluindo. E a gente já viu aqui, tem história dentro da família e tal, de muita gente que foi bem cedida e aí se acomodou, deixou passar o tempo, cara, e aí o mundo engoliu. E acabou toda aquela estabilidade e foi pro espaço, que você falou. Tudo que, né, ele pensava que era estabilidade foi pro espaço. Tudo é que pensava. Pensava que era, exatamente. Pois é, pensava. Flávio, Flávio, o que que temos de estudo de cada um? Eu sei que temos um estudo de caso especial no meucesso.com esse mês, mas conta pra gente o que que tem de novidade no meucesso.com esse mês. Olha só, nós temos aí um estudo de caso light, não é isso, Magalhães? Exatamente, já tá no ar, cara. Oh! A gente tá até pensando em mudar um pouco o nome desse estudo de caso, né, Magalhães? Light. É, o nome é estudo de caso light, mas a galera que a gente tá estudando é da pesada. E vocês, caraca, que estão me ouvindo me conhecem muito bem. Eu estou falando dos ilustres Alexandre, Jovem Nerd, e o Dave. Estou falando, olha aí, do Azaghal, que tá. Essa dupla dinâmica é objeto de estudo esse mês. Olha aí, quem diria? No Insight Light, exatamente. Eu, assim, a gente tem trabalhado há 7 meses juntos já, e eu tenho aprendido a admirar esses dois rapazes, inteligentíssimos, carismáticos, são pessoas trabalhadoras. Olha, gente, vocês que ouvem aí, os caras dão um baita de um duro, são super criativos, vendedores, vendem pra caramba. Eu que não me cuido do lado deles, entendeu? Vendem mesmo, entendeu? Muito obrigado, obrigado. Ó, e essas figuras que eu aprendi a admirar, porque são hoje aqui colega de podcast, mas eu vejo a qualidade deles como empreendedores, é objeto de estudo no meucesso.com desse mês. Fala um pouco sobre isso, Magal. Nós temos um modelo de estudo de caso, onde nós nos dedicamos a explorar, a estudar em profundidade a história de casos muito relacionados a essa nova economia, novos empreendedores. E no caso do Jovem Nerd, Flávio, a primeira iniciativa que nós temos desenvolvendo esse Insight Light só numa linguagem cinematográfica, ou seja, é um documentário em linguagem cinematográfica, com cerca de 30, 35 minutos, onde nós vamos explorar desde o início da carreira da galera, da carreira empreendedora, até os dias atuais. E temos lá, vou contar, tá, Alexandre, Dave, sabe de quem a gente tem a participação nesse estudo de caso, Flávio? Uma entrevista? Uma entrevista não, uma participação rápida, só o Paulo Coelho. Olha aí! É claro, né, cara? Só o cara, só o cara. Que beleza, hein? Olha só. Então, você vê, da época do perrengue a se tornarem milionários da internet. Que espetáculo, hein, Magal? Olha, você aí, viu? Que beleza. Eu acho que nós nem deveríamos mais pagar por esse projeto, Flávio. Os caras só viajam, cara. Ah, não é, cara? Não é, Flávio? Onde vocês vão semana que vem agora? Conta pra nós, hein? Não, já fomos, agora a já fomos. A gente acabou de voltar da Comic Con. É, exato. É trabalho, é viagem, é trabalho. Viagem, é trabalho. A mala cheia de action figure, mas olha, vocês merecem, vocês são trabalhadores, vocês merecem, produzem conteúdo fantástico, tem um público que adora vocês, o sucesso de vocês não é por acaso, e o mais legal, você que está ouvindo a gente, é possível você aprender com o caso de sucesso, como o caso do Jovem Nerd. Outros casos aqui que a gente fala de empreendedores de vários setores, mas esse mês, ao assinar o meucesso.com, você vai se deparar com o Insight Light do Jovem Nerd. Eu recomendo muito e estou muito curioso, porque eu não assisti nenhum material bruto, tá, Magal? Nada. Quero ver depois de pronto lá, como assinante mesmo. Excelente. Exatamente. Ah, eu fiquei bem impressionado. Eu já me impressionava a qualidade dos vídeos que a gente assistia dos estudos de caso do meucesso, né? Uma qualidade internacional. Sim, assim, com certeza. Não, é mesmo. Mas quando, quando você vê o equipamento que eles usam, pra você entender. Porra. Tinha até um drone, maluco. Tinha drone, cara. Filmaram o Nerd Office de fora com drone, cara. Caraca, animal. Foi muito maneiro, cara. Legal, legal. Bom, é um espetáculo. Tô bastante curioso pra assistir e ver como é que ficou aí o resultado final desse estudo de caso light, que eu recomendo. Recomendo que você assista, você assine a plataforma, se torne nosso aluno, você vai aprender com empreendedores de sucesso. Você vai aprender como é que eles passaram pelo perrengue, as ideias que eles tiveram, as inovações que eles criaram, toda a estratégia ali por trás do podcast, como é que eles criam conteúdo, até eles chegarem nos dias de hoje. Não é? Hoje eles têm uma situação muito mais confortável que no início, mas só chegou hoje porque eles conseguiram passar por aqueles momentos iniciais que vocês vão ter a oportunidade de aprender com o Jovem Nerd, como foram os primeiros passos deles como empreendedores. Muito bom. Isso já seria uma grande surpresa. Eu falei que teria uma grande oportunidade lá no início, né? Já seria uma grande surpresa, mas eu tenho uma outra surpresa que eu quero dizer pra você, que tá me ouvindo agora, aqui no Jovem Nerd. Assinando o meucesso.com custa apenas R$65 por mês. É bem barato, é um pouco mais do que R$2 por dia. Você assina e tem acesso a todos. São centenas de horas de conteúdos produzidos pra você com empreendedores de sucesso, com os maiores especialistas do mercado, onde você vai estudar por apenas R$65 por mês. Eu recomendo muito você poder aprender com as pessoas que tiveram sucesso para que você também possa construir o seu projeto. projeto. Essa é uma das recomendações que eu faço. Empreenda. Mesmo que você não tenha ideia ainda do que você vai empreender agora, estude. Pegue os insights. Estude no meusucesso.com, que você vai ter ideias. Você vai ter insights. Na hora que você quiser executar as suas ideias, os seus what ifs, você vai estar preparado, você vai estar mais preparado para você avançar. Né? Essa é uma das recomendações que eu faço. Agora, para quem assinar, e aí a gente vai dar um prazo de 10 dias, Magalzinho? 10 dias acho que tá bom, né, Flávio? Até o dia, vamos combinar até o dia 10 de agosto, pode ser? 10 de agosto. Vamos dar um prazo de 10 dias. Até o dia 10 de agosto, você vai assinar por esse link que está aqui na descrição do vídeo, isso, que é meusucesso.com/jovemnerd, e você vai ganhar um e-book do Geração de Valor. É um lançamento exclusivo, a editora Sextante está lançando a versão digital do livro do Geração de Valor, que é um livro que está há mais de 32 ou 33 semanas, eu já perdi a conta na lista dos livros mais vendidos do Brasil. Olha aí, tá? Impressionante. O livro de Geração de Valor tá bombando, tá vendendo pra caramba, e a gente tá lançando agora, no mês de agosto, o e-book do Geração de Valor, mas você, do Jovem Nerd, vai recebê-lo de primeira mão. Aê. O preço de venda desse e-book vai ser cerca de R$25 nas lojas, mas você vai ganhar aqui na faixa. Assinou o meusucesso.com, nós vamos dar de presente para você o e-book do Geração de Valor, que é lançado pela editora Sextante, que também promete ser um grande sucesso aí de vendas, assim nós esperamos, mas você, que é do Jovem Nerd, vai receber em primeira mão o e-book do Geração de Valor. Então é simples, tá? meusucesso.com/jovemnerd. Você vai estudar na Escola de Insight de Negócio, vai estudar com empreendedores fantásticos, a exemplo do Jovem Nerd, e você vai ganhar o e-book do Geração de Valor. Válido, promoção válida até o dia 10 de agosto, meia-noite. Esse horário? Isso aí. 11h59 do dia 10 de agosto, somente pelo link meusucesso.com/jovemnerd. Cara, baratinho, R$65 por mês. Vem ser nosso aluno, vamos estudar, se prepara para você empreender e construir também o seu projeto, o seu futuro, tá? Muito bom! Flávio Sandro, obrigado mais uma vez, até o fim de agosto. E aí vejam, por favor, vejam o caso do Jovem Nerd, que tá muito irado, cara. Animal, animal, a gente se amarrou em participar, foi muito maneiro. Obrigado, obrigado por ter feito isso, foi muito maneiro. Prazer, um abraço. Prazer, cara. Valeu. Valeu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.